Capítulo 4 do Mandarim, de José Maria Dessa de Queiroz. Esta gravação LibriVox está em domínio público. Capítulo 4. O Ceilão teve uma viagem calma e monótona até Xangai. Daí subimos pelo Rio Azul a Tianjin num pequeno steamer da Companhia Russell. Eu não vinha visitar a China numa curiosidade ociosa de turista. Toda a paisagem dessa província, que se assemelha a dos vasos de porcelana, num tom azulado e vaporoso, com colinazinhas calvas e de longe a longe um arbusto bracejante, me deixou sombriamente indiferente. Quando o capitão do steamer, um yankee impudente de focinho de chibo, ao passarmos à altura de Nanquim, me propôs parar, ir percorrer as ruínas monumentais da velha cidade de porcelana, eu recusei com um movimento seco de cabeça, sem mesmo desviar os olhos tristes da corrente barrenta do rio. Que pesados e soturnos me pareceram os dias de navegação de Tianjin a Tungshou, em barcos chatos que o cheiro dos remadores chineses empestava. Ora através de terras baixas inundadas pelo Peihau, ora ao longo de pálidos e infindáveis arrozais, passando aqui uma lúgubre aldeia de lama negra, além um campo coberto de esquifes amarelos, topando a cada momento com cadáveres de mendigos, inchados e esverdeados que desciam ao fio d'água, sob um céu fusco e baixo. Em Tungshou, fiquei surpreendido ao dar com uma escolta de cossacos que mandava ao meu encontro o velho general Kamilov, heróico oficial das campanhas da Ásia Central e então embaixador da Rússia em Pequim. Eu vinha-lhe recomendado como um ser precioso e raro. E o verboso intérprete Sato, que ele propunha ao meu serviço, explicou-me que as cartas de selo imperial, avisando da minha chegada, receberá asilo havia semanas pelos correios da chancelaria que atravessam a Sibéria entre nós, descem a dorso de camelo até à grande muralha tártara e entregam aí a mala a esses corredores mongólicos vestidos de coito escarlate que dia e noite galopam sobre Pequim. Kamilov enviava-me um pônei da Manchúria, ajeizado de seda e um cartão de visita com estas palavras traçadas a lápis sob o seu nome. Saúde, o animal é doce de boca. Montei o pônei e a um hurra dos cossacos, num agitar heroico de lanças, partimos à desfilada pela poeirenta planície, porque já a tarde declinava e as portas de Pequim fechavam-se mal o último raio de sol deixa as torres do Templo do Céu. Ao princípio, seguimos uma estrada, caminho batido do trânsito das caravanas, atravancado de enormes lajes de mármore dessoldadas da antiga via imperial. Depois passámos a ponte de Palikau, toda de mármore branca, flanqueada de dragões arrogantes. Vamos correndo então à beira de canais de água negra. Começam a aparecer pomares, aqui e além, uma aldeia de cor azulada, aninhada ao pé de um pagode. De repente, a um cotovelo do caminho, para assombrado. Pequim está diante de mim. É uma vasta muralha, monumental e bárbara, de um negro baço, estendendo-se a perder de vista. E, destacando, com as arquiteturas babilónicas das suas portas de tetos recurvos, sobre um fundo de poente de púrpura ensanguentada. Ao longe, para o norte, num vago de vapor roxo, esbatem-se, como suspensas no ar, as montanhas da Mongólia. Uma rica liteira esperava-me à porta de Tung Tsenmen, para eu atravessar Pequim até à residência militar de Kamilov. A muralha agora, ao perto, parecia erguer-se até aos céus com o horror de uma construção bíblica. À sua base, apinhavam-se uma confusão de barracas, feira exótica, onde rumorejava uma multidão e a luz das lanternas oscilantes cortava já o crepúsculo de vagas manchas cor de sangue. Os toldos brancos faziam ao pé do negro muro como um bando de borboletas pousadas. Senti-me triste. Subi à liteira. Cerrei as cortinas de seda escarlate todas bordadas a ouro. E, cercado dos cossacos, eis-me entrando a velha Pequim, por essa porta babélica, na turba tumultuosa, entre carretas, cadeirinhas de charão, cavaleiros mongólicos armados de flechas, bonzos de túnica alvejante marchando um a um e longas filas de lentos dromedários balançando a sua carga em cadência. Daí a pouco, a liteira parou. O respeitoso Sato correu as cortinas e vi-me num jardim escurecido e calado, onde, por entre os sicomoros seculares, quiosques alumiados brilhavam com uma luz doce, como colossais lanternas pousadas sobre a relva. E toda a sorte de águas correntes murmuravam na sombra. Sob um peristilo feito de madeiros pintados a vermelhão, aclarados por fios de lâmpadas de papel transparente, esperava-me um membrudo figurão, de bigodes brancos, apoiado a um grosso espadão. Era o general Kamilov. Ao adiantar-me para ele, eu sentia o passo inquieto das gazelas fugindo de leve sob as árvores. O velho herói apertou-me um momento ao peito e conduziu-me logo, segundo os usos chineses, ao banho da hospitalidade, uma vasta tina de porcelana, onde entre rodelas finas de limão sobrenadavam esponjas brancas, num perfume forte de lilás. Pouco depois, a lua banhava deliciosamente os jardins, e eu, muito fresco, de gravata branca, entrava pelo braço de Kamilov no boudoir da generala. Era alta e loira, tinha os olhos verdes das sereias de Homero. No decote baixo do seu vestido de seda branca, pousava uma rosa escarlate, e nos dedos que lhe beijei, errava um aroma fino de sândalo e de chá. Conversámos muito da Europa, do niilismo, de Zola, de Leão XIII e da magreza de Sara Bernhardt. Pela galeria aberta penetrava um ar cálido que rescendia a heliotrópio. Depois, ela sentou-se ao piano e a sua voz de contralto quebrou até tarde os silêncios melancólicos da cidade de Tártara com as picantes árias de Madame Favart e com as melodias afagantes do rei de Lahore. Ao outro dia cedo, encerrado com o general num dos quiosques do jardim, contei-lhe a minha lamentável história e os motivos fabulosos que me traziam a Pequim. O herói escutava, confiando sombriamente, o seu espesso bigode cossaco. O meu prezado hóspede sabe o chinês? Perguntou-me de repente, fixando em mim a pupila sagaz. Sei duas palavras importantes, general, mandarim e chá. Bill passou a sua mão de fortes cordóvias sobre a medonha cicatriz que lhe sulcava a calva. Mandarim, meu amigo, não é uma palavra chinesa e ninguém a entende na China. É o nome que no século XVI os navegadores do seu país, do seu belo país. Quando nós tínhamos navegadores, murmurei suspirando. Ele suspirou também por polidez e continuou. Que os seus navegadores deram aos funcionários chineses. Vem do seu verbo, do seu lindo verbo. Quando tínhamos verbos, rosnei, no hábito instintivo de deprimir a pátria. Ele esgazeou um momento o seu olho redondo de velho mocho e prosseguiu, paciente e grave. Do seu lindo verbo, mandara. Resta-lhe, portanto, o chá. É um vocábulo que tem um vasto papel na vida chinesa, mas julgo insuficiente para servir a todas as relações sociais. O meu estimável hóspede pretende esposar uma senhora da família Tin Chin Fu, continuar a grossa influência que exercia o mandarim, substituir, doméstica e socialmente, esse chorado defunto. Para tudo isto, dispõe da palavra chá. É pouco. Não pude negar que era pouco. O venerado russo, franzindo o seu nariz adunco de milhafre, pôs-me ainda outras objeções que eu vi erguerem-se diante do meu desejo, como as muralhas mesmas de Pequim. Nenhuma senhora da família Tixin Fu consentiria jamais em casar com um bárbaro. E seria impossível, terrivelmente impossível, que o imperador, o filho do sol, concedesse a um estrangeiro as honras privilegiadas de um mandarim. Mas por que me recusaria? Exclamei. Eu pertenço a uma boa família da província do Minho. Sou bacharel formado. Portanto, na China, como em Coimbra, sou um letrado. Já fiz parte de uma repartição pública. Possuo milhões. Tenho a experiência do estilo administrativo. O general ia-se curvando com respeito a esta abundância dos meus atributos. Não é, disse ele enfim, que o imperador realmente o recusasse, é que o indivíduo que lhe propusesse seria imediatamente decapitado. A lei chinesa, neste ponto, é explícita e seca. Baixei a cabeça acabrunhado. Mas, general, murmurei eu, quero livrar-me da presença odiosa do velho Tixin Fu e do seu papagaio. Se eu entregasse metade dos meus milhões ao tesouro chinês, já que não me é dado pessoalmente aplicá-los, como mandarim, à prosperidade do Estado, talvez Tixin Fu se acalmasse. O general pousou-me paternalmente a vasta mão sobre o ombro. Erro, considerável erro, mancebo. Esses milhões nunca chegariam ao tesouro imperial. Ficariam nas algibeiras insondáveis das classes dirigentes. Seriam dissipados em plantar jardins, colecionar porcelanas, tapetear de peles os soalhos, fornecer sedas às concubinas. Não aliviariam a fome de um só chinês, nem reparariam uma só pedra das estradas públicas. Iriam enriquecer a orgia asiática. A alma de Tin Shin Fu deve conhecer bem o império, e isso não a satisfaria. E se eu empregasse parte da fortuna do velho malandro e fazer particularmente, como filantropo, largas distribuições de arroz à população faminta? É uma ideia. Funesta, disse o general, franzindo medonhamente o sobronho. A corte imperial veria aí imediatamente uma ambição política, o tortuoso plano de ganhar os favores da plebe, um perigo para a dinastia. O meu bom amigo seria decapitado. É grave. Maldição, rei! Então para que vinha eu à China? O diplomata encolheu vagarosamente os ombros, mas logo, mostrando num sorriso astuto os seus dentes amarelos de cossaco. Faça uma coisa. Procure a família de Tin Shin Fu. Eu indicarei do primeiro-ministro, sua excelência, o príncipe Tonga, onde para essa prole interessante. Reúna-os, atire-lhes uma ou duas dúzias de milhões. Depois, prepara ao defunto funerais régios. Funerais de alto cerimonial, com o prestígio de uma légua, filas de bonzos, todo um mundo de estandartes, palaquins, lanças, plumas, andores escarlates, legiões de carpideiras ululando sinistramente, etc, etc. Se depois de tudo isto a sua consciência não adormecer e o fantasma insistir, então, corta as guelas. Obrigado, general. Uma coisa, porém, era evidente, e nela concordaram Karmilov, o respeitoso Sato e a generala, que, para frequentar a família de Tin Shin Fu, seguir os funerais, misturar-me à vida de Pequim, eu devia desde já vestir-me como um chinês opulento, da classe letrada, para me ir habituando ao traje, às maneiras, ao cerimonial mandarim. A minha face amarelada, o meu longo bigode pendente, favoreciam a caracterização. E quando, na manhã seguinte, depois de arranjado pelos costureiros engenhosos da rua Jacuá, entrei na sala forrada de seda escarlate, onde já rebrilhavam as porcelanas do almoço sobre a mesa de cheirão negro, a generala arrugou com a aparição do próprio Tong Che, filho do céu. Eu trazia uma túnica de brocado azul escuro, abotoada ao lado, com um peitilho ricamente bordado de dragões e flores de ouro. Por cima, um caçabeque de seda com um tom de azul mais claro, curto, amplo e fofo. As calças de cetim cor de avelã descobriam ricas babuches amarelas, prespontadas a pérolas e um pouco da meia picada de estrelinhas negras. E à cinta, numa linda faixa franjada de prata, tinha metido um leque de bambu, dos que têm o retrato do filósofo Lao Tse e são fabricados em Swatan. E, pelas misteriosas correlações com que o vestuário influencia o caráter, eu sentia já em mim ideias, instintos chineses, o amor dos cerimoniais meticulosos, o respeito burocrático das fórmulas, uma ponta de ceticismo letrado, e também um abjeto terror do imperador, o ódio ao estrangeiro, o culto do antepassado, o fanatismo da tradição, o gosto das coisas açucaradas. Alma e ventre era já totalmente um mandarim. Não disse à generala bonjour, madame, dobrado ao meio, fazendo girar os punhos fechados sobre a fronte abaixada. Fiz gravemente o tchim-tchim. É adorável, é precioso, dizia ela com o seu lindo riso, batendo as mãozinhas pálidas. Nessa manhã, em honra da minha nova encarnação, havia um almoço chinês. Que gentis guardanapos de papel de seda escarlate, com monstros fabulosos desenhados a negro. O serviço começou por ostras de Ningpo, exímias. Absorvi duas dúzias com um intenso regalo chinês. Depois vieram deliciosas fibras de barbatana de tubarão, olhos de carneiro com picado de alho, um prato de nenúfares em caldas de açúcar, laranjas de cantão e, enfim, o arroz sacramental, o arroz dos avós. Delicado repasto, regado largamente de excelente vinho de Shaoqing. E, por fim, com que gozo recebi a minha taça de água a ferver, onde deitei uma pitada de folhas de chá imperial, da primeira colheita de março, colheita única, que é celebrada com o rito santo pelas mãos puras de virgens. Duas cantadeiras entraram, enquanto nós fumávamos, e muito tempo, numa modulação gutural, disseram velhas cantigas dos tempos da dinastia Ming, ao som de guitarras recobertas de peles de serpente, que dois tártaros agachados repenicavam, numa cadência melancólica e bárbara. A China tem cantos de um raro gosto. Depois, a loira generala contou-nos, com xiste, a fema à barbe. E quando o general saiu com a sua escolta cossaca para o Yaman do príncipe Tonga, a informar-se da residência da família Tin Shin Fu, eu, repleto e bem disposto, saí com Sato a ver Pequim. A habitação de Kamilov ficava na cidade de Tártara, nos bairros militares e nobres. Há aqui uma tranquilidade austera. As ruas assemelham-se a largos caminhos da aldeia sulcados pelas rodas dos carros. E quase sempre se caminha ao comprido do muro, de onde saem ramos horizontais de sicomoros. Por vezes, uma carreta passa rapidamente ao trote de um pônei mongol, com altas rodas cravejadas de pregos dourados. Tudo nela oscila. O toldo, as cortinas pendentes de seda, os ramos de plumas aos ângulos e dentro entrevê-se alguma linda dama chinesa, coberta de brocados claros e a cabeça toda cheia de flores, fazendo girar nos pulsos dois aros de prata com um ar de tédio cerimonioso. Depois é alguma aristocrática cadeirinha de mandarim, que colis vestidos de azul, de rabicho solto, vão levando a um tropa arquejante para os yamanes do estado. Precede-os uma criadagem maltrapilha que erga ao alto rolos de seda com inscrições bordadas, insígnias de autoridade, e dentro o personagem bujudo, com enormes óculos redondos, folheia a sua papelada ou dormita de beiço caído. A cada momento parávamos a olhar as lojas ricas, com as suas tabuletas verticais de letras douradas sob um fundo escarlate. Os fregueses, num silêncio de igreja, subtis como sombras, vão examinando as preciosidades. Porcelanas da dinastia Ming, bronzes, esmaltes, marfins, sedas, armas majestadas, os leques maravilhosos de Swandan. Por vezes, uma fresca rapariga de olho oblíquo, túnica azul e papoilas de papel nas tranças, desdobra algum raro brocado, diante de um grosso chinês que o contempla beatamente com os dedos cruzados na pança. Ao fundo, o mercador aparatoso e imóvel escreve com um pincel sobre as longas tabuinhas de sândalo. E um perfume adocicado que sai das coisas perturba e entristece. Eis aqui a muralha que cerca a cidade interdita, morada santa do imperador. Moços nobres vêm descendo do terraço de um templo, onde se estiveram adestrando à freja. Sato disse-me os seus nomes. Eram da guarda seleta, que na cerimónia escolta o guarda-sol de seda amarela com o dragão bordado, que é o emblema sagrado do imperador. Todos eles cumprimentaram profundamente um velho que ia passando, de barbas veneradas, com o casabeque amarelo, que é o privilégio do ancião. Vinha falando só e trazia na mão uma vara sobre a que pousavam cotovias domesticadas. Era um príncipe do império. Estranhos bairros, mas nada me divertia como ver a cada instante a uma porta de jardim dois mandarins pançudos que, para entrar, se trocavam indefinidamente salamalês, cortesias, recusas, ríssimos agudos de etiqueta, todo um cerimonial dogmático que lhes fazia oscilar de um modo picaresco sob as costas as longas penas de pavão. Depois, se erguia os olhos para o ar, lá via sempre pairar enormes papagaios de papel, ora em forma de dragões, ora de cetáceos, ora de aves fabulosas, enchendo o espaço de uma inverosímil legião de monstros transparentes e ondeantes. Sato, basta de cidade tártara. Vamos ver os bairros chineses. E lá fomos, penetrando na cidade chinesa, pela porta monstruosa de Qinmen. Aqui habita a burguesia, o mercador, a populaça. As ruas alinham-se como uma pauta. E no sol vetusto e lamacento, feito da imundice de gerações recalcada desde séculos, ainda aqui e além jaz alguma das lajes de mármore cor-de-rosa que outrora o calçavam, no tempo da grandeza dos Ming. Dos dois lados são, ora terrenos vagos, onde uivam manadas de cães famintos, ora filas de casebres fuscos, ora pobres lojas com as suas tabuletas esguias e serapintadas balouçando-se numa haste de ferro. A distância, erguem-se os arcos triunfais, feitos de barrotes cor de púrpura, ligados no alto por um telhado oblongo de telhas azuis envernizadas que rebrilham como esmaltes. Uma multidão rumorosa e espessa, onde domina o tom pardo e azulado dos trajes, circula sem cessar. A poeira envolve tudo numa névoa amarelada. Um fedor acre exala-se dos enxurros negros, e a cada momento uma longa caravana de camelos fende lentamente a turba, conduzida por mongóis sombrios vestidos de pele de carneiro. Fomos até às entradas das pontes sobre os canais, onde saltimbancos seminus, com máscaras simulando demónios pavorosos, fazem destrezas de um picaresco bárbaro e subtil. E muito tempo estive a admirar os astrólogos de longas túnicas, com dragões de papel colados às costas, vendendo ruidosamente horóscopos e consultas de astros. Oh, cidade fabulosa e singular! De repente, ergue-se uma gritaria. Corremos! Era um bando de presos com um soldado de grandes óculos e inquilino com o guarda-sol, amarrados uns aos outros por rabichos. Foi aí nessa avenida que eu vi o estrepidoso cortejo de um funeral de mandarim, todo ornado de auriflamas e de bandoleiras. Grupos de sujeitos fúnebres vinham queimando papéis em fogareiros portáteis. Mulheres esfarrapadas uivavam de dor, espojando-se sobre tapetes. Depois erguiam-se, galhofavam, e um coolie, vestido de luto branco, servia-lhes logo o chá de um grande bolo em forma de ave. Ao passar junto ao Templo do Céu, vejo apinhada num largo uma legião de mendigos. Tinha por vestuário um tijolo preso à cintura num cordel. As mulheres, com os cabelos entremeados de velhas flores de papel, roiam ossos tranquilamente, e cadáveres de crianças apodreciam ao lado sob o voo dos moscardos. Adiante topámos com uma jaula de traves, onde um condenado estendia, através das grades, as mãos descarnadas à esmola. Depois, Sató mostrou-me respeitosamente uma praça estreita. Aí, sobre pilares de pedra, poupavam pequenas gaiolas contendo cabeças decapitados, e gota a gota ia pingando delas um sangue espesso e negro. Uf! Exclamei fatigado e aturdido. Sató, agora quero o repouso, o silêncio e um charuto caro. Ele curvou-se. E por uma escadaria de granito, levou-me às altas muralhas da cidade, formando uma esplanada que quatro carros de guerra a par podem percorrer durante léguas. E enquanto Sató, sentado num vão da meia, bocejava num desafogo de Cicerone enfastiado, eu, fumando, contemplei muito tempo, aos meus pés, a vasta Pequim. É como uma formidável cidade da Bíblia, Babel ou Ninive, que o profeta Jonas levou 3 dias a atravessar. O grandioso muro quadrado limita os 4 pontos do horizonte, com as suas portas de torres monumentais, que o ar azulado àquela distância faz parecer transparentes. E na imensidão do seu recinto aglomera-se confusamente verduras de bosques, lagos artificiais, canais cintilantes como aço, pontes de mármore, terrenos alastrados de ruínas, telhados envernizados reluzindo ao sol. Por toda a parte são pagodes heráldicos, brancos terraços de templos, arcos triunfais, milhares de quiosques saindo dentre as folhagens dos jardins. Depois, espaços que parecem um montão de porcelanas. Outros que se assemelham a monturos de lama. E sempre, a intervalos regulares, o olhar encontra alguns dos bastiões de um aspecto heróico e fabuloso. A multidão, junto a essas edificações grandiosas, é apenas como grãos de areia negra que um vento brando vai trazendo e levando. Aqui está o vasto Palácio Imperial, entre arvoredos misteriosos, com os seus telhados de um amarelo touro vivo. Como eu desejaria penetrar os segredos e ver desenrolar-se pelas galerias sobrepostas a magnificência bárbara dessas dinastias seculares. Além, ergue-se a torre do Templo do Céu, semelhando 3 guarda-sóis sobrepostos. Depois, a grande coluna dos princípios, hierática e seca, como o gênio mesmo da raça. E diante, branquejam numa meia tinta sobrenatural os terraços de jaspe do Santuário da Purificação. Então interrogo Sató. E o seu dedo respeitoso vai-me mostrando o Templo dos Antepassados, o Palácio da Soberana Concórdia, o Pavilhão das Flores das Letras, o Quiosque dos Historiadores, fazendo brilhar, entre os bosques sagrados que os cercam, os seus telhados lustrosos de faianças azuis, verdes, escarlates e cor de limão. Eu devorava, de olho ávido, esses monumentos da Antiguidade Asiática, numa curiosidade de conhecer as impenetráveis classes que os habitam, os princípios das instituições, a significação dos cultos, o espírito das suas letras, a gramática, o dogma, a estranha vida interior de um cérebro de letrado chinês. Mas esse mundo é inviolável como um santuário. Sentei-me na muralha e os meus olhos perderam-se pela planície arenosa que se estira para além das portas até aos contrafortes dos montes mongólicos. Aí, incessantemente, redemoinham ondas infindáveis de poeira. A toda a hora, negrejam filas vagarosas de caravanas. Então, invadiu uma alma uma melancolia que o silêncio daquelas alturas, envolvendo Pequim, tornava de um vago mais desolado. Era como uma saudade de mim mesmo, um longo pesar de me sentir ali isolado, absorvido naquele mundo duro e bárbaro. Lembrei-me, com os olhos umedecidos, da minha aldeia do Minho, do seu adro assombreado de carvalheiras, a venda com o ramo de louro à porta, o alpendre do ferrador e os ribeiros tão frescos quando verdejavam os linhos. Aquela era a época em que as pombas emigravam de Pequim para o sul. Eu vi-as reunirem-se em bandos por cima de mim, partindo dos bosques dos templos e dos pavilhões imperiais. Cada uma traz, para livrar dos milhafres, um leve tubo de bambu que ao ar faz silvar. E aquelas nuvens brancas passavam como impelidas de uma aragem mole, deixando no silêncio um lento e melancólico suspiro, uma ondulação eólia que se perdia nos ares pálidos. Voltei para casa, pesado e pensativo. Ao jantar, Kamilov, desdobrando o seu guardanapo, pediu-me com bonomia as minhas impressões de Pequim. Pequim faz-me sentir, bem general, os versos de um poeta nosso. Sôbolo rios que vão, por Babilónia machei. Pequim é um monstro, disse Kamilov hostilando refletidamente a calva. E agora considere que a esta capital, a classe tártara e conquistadora que a possui, obedecem 300 milhões de homens. Uma raça subtil, laboriosa, sofredora, prolífica, invasora. Estudam as nossas ciências. O cálice de Medoc, Teodoro. Têm uma marinha formidável. O exército, que outrora julgava destroçar o estrangeiro com dragões de papelão, de onde saíam bichas de fogo, tem agora táticas prussianas e espingardas de agulha. Grave! E todavia, general, no meu país, quando a propósito de Macau se fala do Império Celeste, os patriotas passam os dedos pela grelha e dizem negligentemente: mandamos lá 50 homens e varremos a China. A esta sandice fez-se um silêncio, e o general, depois de tossir formidavelmente, murmurou com condescendência: Portugal é um belo país. Eu exclamei com segura e firmeza: é uma choldra, general. A generala, colocando delicadamente à borda do prato uma asa de frango e limpando o dedinho, disse: é o país da canção de Mignon, é lá que floresce a laranjeira. O gordo Meriskov, doutor alemão pela Universidade de Bonn, chanceler da legação, homem de poesia e de comentário, observou com respeito: generala, o doce país de Mignon é a Itália. Conheces tu a terra privilegiada onde a laranjeira dá flor? O divino Goethe referia-se à Itália, Itália Mater. A Itália será o eterno amor da humanidade sensível. Eu prefiro a França, suspirou a esposa do primeiro secretário, uma bonecazinha sardenta de cabelo arruiviscado. Ah, a França, murmurou um adido, revirando um bugalho do olho treníssimo. O gordo Meriskov ajeitou os óculos de ouro. A França tem o mal, que é a questão social. Oh, a questão social, rosnou sombriamente Kamilov. Ah, a questão social, considerou ponderosamente o adido. E, discreteando com tanta sapiência, chegámos por fim ao café. Ao descer ao jardim, a generala, apoiando-se sentimentalmente ao meu braço, murmurou-me junto à face: ai, quem me dera viver nesses países apaixonados, onde verdejam os laranjais. É lá que se ama, generala, segredalhou, levando-a docemente para a escuridão dos sicomoros. Fim do capítulo 4.